Andressa Dez. O moral de Ibicuara. A nova revelação do Piauí. Alô, gatinhas do meu querido Brasil. Vamos passear. Alô, gatinha, não fica aí à toa. Vem comigo numa boa, no meu carro passear. Muito prazer, eu quero te conhecer. Eu vou levar você no meu carro, vida louca. Alô, gatinha, não fica aí à toa. Vem comigo numa boa, no meu carro passear. Muito prazer, eu quero te conhecer. Eu vou levar você no meu carro, vida louca. Tô doido pra beijar na tua boca, te levar pra passear no meu carro, vida louca. Pela cidade até no interior, no meu carro, vida louca, nós vamos fazer amor. Tô doido pra beijar na tua boca, te levar pra passear no meu carro, vida louca. Pela cidade até no interior, no meu carro, vida louca, nós vamos fazer amor. No vida louca tem um song de abala, vamos sair de Opala, carro branco envenenado. O rala coxa, toda marcha é de primeira, tá no plano, na ladeira, vida louca é sossegado. O rala coxa, toda marcha é de primeira, tá no plano, na ladeira, vida louca é sossegado. Banco de couros, o conforto é moral, não existe outro igual, vida louca é abadalado. A minha vida é viver, vida louca, vem aqui minha cabocla que eu estou apaixonado. A minha vida é viver, vida louca, vem aqui minha cabocla que eu estou apaixonado. Alô, moçada do meu querido Piauí. Alô, Gil, meu rei. Banco de couros, o conforto é moral, não existe outro igual, vida louca é abadalado. A minha vida é viver, no vida louca, vem aqui minha cabocla que eu estou apaixonado. A minha vida é viver, no vida louca, vem aqui minha cabocla que eu estou apaixonado. Vida louca, revelação 2010. É moral, meu patrão. Alô, Chico da Bezerra, grande produtor. Aquele abraço, meu patrão.